Alma Lírica Brasileira, Mônica Salmasso, Teco Cardoso e Nelson Ares é um lançamento Biscoito Fino. Pode ser encontrado nas melhores lojas. Mais informações no site da artista, www.monicasalmasso.com.br. Nosso programa é produzido e apresentado por Ricardo Vilas e sonorizado por André Rebelo. Até amanhã com mais um Disco do Dia.